Brasil 4235, Solo 51, direito no 211. Direita 211, azul 4235. Solo boa, azul 4235. 4235, taxi via Alfa Juliette, porta 1, não? Alfa Juliette, porta 1, 4235. 0 graus, 629. Reforma, 624. Controle ao Papa Romeu Bravo, 2 anos, por gentileza, poderia coordenar do centro o 200? Vale. Para o meu Bravo, Vitor Santos, está autorizado nível de voo 200. 200, muito obrigado, Vitor Santos. Canal 6313, chama agora o Centro Recife, 125, décima 1, no alterne, 133, décima 25. Canal 6313, controle. Prossiga. 6313, chama agora o Centro Recife, 125, décima 1, no alterne, 133, décima 25. 251-3325, muito obrigado, bom trabalho. Seria da EL, mas qual seria o nível? 0, a chegada à Mari, que é o nível 050, ajuste no 014-2560. 9 para posicionamento. Bravo 6224, quebrou. 6224, Alfa Juliette, posição 03, autorizado 6224. Alfa Juliette, para 03, 6224. Azul 4980, autorizado por estacionamento, portão 9, chama para o táxi. 4980, livre por estacionamento, porta táxi. Azul 4959, não escuta? Não. Subida provável coral. Muito obrigado. E fase 0, in accordance with resistance instruction. Roger, climb level 350, Europa 08. Correct. Papa 084, contact now. Receive sender 125.45. It's enable 126.85. 125.45, it's enable 126.85. Europa 084. Obrigado. Estabilizado, gol 1170. Gol 1170, chama agora a torre 118, decimal 9. 10395, gol 1170. Torre Salvador, boa noite, gol 1170, estabilizado, IRS da 10, gol. 1170, boa noite, continua a aproximação, informe baixado e cravado. Vento 120 graus, 79. Reportaremos, gol 1170. Zero para o táxi com 91330 Maceió. Azul 4089, livre táxi até o ponto de espera da 10, parte 1 Índia, ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste 0014. Livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera torre 1895, azul 4980. Pistono 70, pouso autorizado pistono 0, vento no 20 graus 619, cheque o trem. Baixando, travado, livre pouso, voo número 70. Para 2560, está autorizada a final do sistema MPLS aqui. Chama 0, desça para 2110, voltímetro no 014, reporte estabilizado. Estabilizado de procedimento F6, pista 10, descendo para 2000 pés, reportará com estabilizado, 02560. O controle autoriza o grau acertando o voar direto. Passa a coordenação com o centro de circo. Salvador, boa noite, da 3305, Sierra, 3305, boa noite, Sierra, confere, 1 minuto, cópia. Salvador, boa noite, gol 1970. Gol 1970, boa noite, a identificação dessa via chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 04. Pare para o 050, liga 2, estou 970. Salvador Azul 4980, pressão de perdão no 01. 4980 ali mantém pistão no 01. A linha de mantém não no 0, 4980. O Vitória da Conquista. Direto Conquista, muito bravo, está 4980 alinhar livre decolagem, teto 920 graus 79. Livre decolagem para o azul 4980. Salvador, gol 1170. Prossiga. Começa do sal 219. 1210, obrigado. Salve, boa noite, gol 1170. Gol 1170, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 1170. Tan 3305, copia. 3305, mais conta. Autorizado Recife, via rota do plano, nível 330. Decolagem da pista no 0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5067, 120, décima 8. Fechada 2560, continue a aproximação. Informe trem de pouso baixado e travado, vento no 20 graus, meia dúzia nós. Gente, continua a aproximação, já visual com a pista, baixado e travado. Série 2560. 2560, pouso autorizado, vento permanece no 20 graus, meia dúzia nós. Série 2560, livre pouso. Stop, metrô no 04. 060, 04. Gente, cotejamento correto, chama pronto para o estacionamento. Tráfego de Salvador, boa noite, azul 4959, com Sierra. Boa noite, 4959, Sierra, confere, só um distante cópia. Romeu Bravo Vitor Tango, chama agora o centro Recife, 128.8, alterne 135.3. 128.835.3, secundário, obrigado, Bravo. 0 de 7. Conferimento LF, aqui estou aí, puxando 0, desceu para 2.000 pés, alterne 0.04, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.014, reportará estabilizado ele FX3 da 1.90. Gol 1.970. Autorizado Ilhéu, via rota nível 140. Decolagem da pista 1.0, curva à direita, saída coral, após coral segue visual. Transponder 0277, controle 120.8. Autorizado 140 para Ilhéu, decola da 1.0, curva à direita, perfil coral, após visual. 0277, transponder 0282, controle 1.249. Correto, com essa nossa segunda nova, chama pronto, parte 3. Amarelo, pronto, parte 3. Obrigado, azul, parte 3. Direcionamento da 3305. Autorizado, chama Taxan 3305. Doutor Taxan 3305. Solo, boa noite, Azul 2774, informação Alfa, autorização Porto Seguro nível 180. Boa noite, Azul 2774, para Porto Seguro autorizado, via Golf 677, conforme rota, nível 180. Decolagem da pista 1.0, curva à direita, saída coral. Transponder 0276, controle 120.8. Porto Seguro, nível 180, conforme plano, via Golf 677, decola 1.0, perfil da coral. 0276 no transponder e chama 1208, é o azul 2774. Correto, azul 2774, chama pronto, parte 3. 7. Azul 4980, chama agora o centro Recife, 125.45, alterne 126.85. Estimativo, senhor. O 2545, 2085, centro Recife, boa noite, senhor. Fez ano 78, desça para 2.500 pés, altímetro no 0.04, se apresentou na Pro do Serra Vitor 366 para o procedimento LS, pista no 0. 2.500, 366, Obrigado. Queria confirmar se já tem o plano da série D560, Salvador Brasília, 560, Salvador do 17. Afirmo, pronto, cópia. Tirou só para confirmar se está em plano. A gente vai te chamar novamente, ok? Obrigado. Certo. Para o táxi da 3305, estamos com 3 horas de autonomia, treinando Fortaleza. 126 a bordo. 126 a bordo? Sim, ativo, 126 a bordo. Livre táxi até o ponto de espera da 10, Patio no Índia, ponto de espera Torre, 1895, ajuste 10 no 4. Do Patio 1 no Índia, está com a espera quando lá 3295, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, Bono 723, informação Sierra, cruzando 220, descida para o 160. Bono 723, controle Salvador, sem identificação, deixa eu ver chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 04. Identifiquei para o 050, descendo, havia alguma possibilidade de vacilo da presença? Tá, direto pelo. Direto pelo, 723, obrigado. Localizador, pista no zero à vista, gol 9070. 970, chama agora a torre 118, décimo 95. 1895, 970. Torre, boa noite, gol 9070. 1970, boa noite, continua a aproximação, informe 3 de pouso, baixado e travado, vento no 20 graus, 5 nós. Autorizado pouso 10, trem checado, gol 1970. Quente, livre pouso. Autorizado pouso 970. Salvador, boa noite, está 3305, está no ponto de espera visual para a nave na final. 3305, ciente, após a aeronave na curta final, ali mantém. Após a aeronave na curta, ali mantém, está 3305. Controle Salvador, muito boa noite, ao Rio 5972, ciente da informação, Alfa. Rio 5972, boa noite. Acima a identificação, deixa eu ver a chegada a ponto. Para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 04. Via chegada a ponto para 060, Rio 5972. 970, Soluno 7, libera direita, Soluno 211. Libera direita, 211, 1970. Estabilizou, 3178. 3178, chama agora a torre, 118, decimal 95. 895, obrigado. Leito no 78 na escuta? Afirmativa. Gente, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Obrigado. Então, 3178, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 619. Obrigado, leva pouso. Sim. 3305, decola no 9, chame controle no 208. 1208, bom dia. 209. 2, confirmando 220. Desça para 4 mil pés, altimetria 10 no 4, reduz até 2,30 mais. Controle Salvador, bom da noite, da 3305, decolou, passa 2000 para 330. 3305, contato radar na decolagem, sua GSR da PUCA, transição Caju para o nível de voo 330. Sua Caju para o 330, 3305. Voo no 723, desça para 2 no 10, altímetro no 0 no 4, está autorizado a final do procedimento LS-7 no 0, reporte estabilizado. 2 mil pés, 14, está autorizado a gente vai reportar estabilizado com o 723. Mais uma ataque de Juliette, voo no 970. Voo 970, Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, voo 970. Solo CDA 6224. Prossiga 6224. Autorização Aracaju 230. Autorizado nível 190, copia ou aguarda 230? Copia. Para Aracaju, autorizado via rota nível 190, decolagem da pista no zero, curva à esquerda, saída Conde. Transponder 5074, controle 120, décima 8. Aracaju 190, conforme decolada 10, Conde 5074, controle 208. Correto, chama pronto, gate 3, 6, 2, 3, 4. Vai chamar. Salvador, 5, 0, 0. 3178, solo 23, direita no 211. 3211. Para Guarulhos autorizado, nível 360, via peso Luno 0 até Taubaté. Decolagem da pista no zero, curva direita, da Euleda Motiva. Transponder 5071, no controle 120.8. Autorizado 360, Guarulhos conforme. Perfil da Dael Leda Motiva, pista 10, curvando pela direita, intercepta pêndulo 10, Tango Bravo Eco. 5071 no transponder, 120 decimal 8 é o controle, 5001. Correto, chama pronto, gate 1. Chama na 0. 3178, boa noite, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, parou no 4. Solo 5001 azul, na poli 01, pushback somente. Para meia dúzia de milhas, Boeing 737-800, reduz a velocidade 1809, desça para 2.10, autorizado a sinal do transferimento LS-78-0. 2.000 pés, observando o tráfego, 1.80, formará a estabilidade. Na 3305, chama agora o centro Recife, 125.45, alterno 126.85. 125.45, 126.85, tá 3305. Estabilizado, gol 1723. 1723, chama agora a SUV 118, decimal 9. 1895, obrigado, boa noite. Estabilizado, o posicionamento, chama a taxa de 2 Salvador, Gol 723, boa noite. Tá passando bem da Sierra, baixar o trabalho. Gol 723, pouso autorizado, pistão 10, vento no 110 graus, meio do zero. Tem livre pouso, pistão 0, Gol 723. Tráfego Salvador, boa noite, passeira 2560, está com um plano de instrumento para Brasília, Rio 360. Boa noite, Força Aérea 2560 para Brasília autorizado, via peso Luno 7, nível 360. Decolagem da pista 10, curva direita após. Árvore Elefa. 5060, transponder, controle opera 120.8. Reduza para a velocidade da aproximação, reforça visual com a pista. Passará já está visual. Agora a torre 118, decimal 95. 2295. Azul 5001 para o táxi, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 40, 98 a cadeia. Livre táxi até o ponto de espera da 10, azul 5001, direita via Índia, no ponto de espera torre 118.95, ajuste no 014. Direita Índia, ponto de espera no 0.18.9.5014, 0.14. Amador, azul 429, para o táxi 158, no PAB 3 horas, já estou no avião, Fernando Salvador. Confirma 58 a bordo. Afirma. Até o ponto de espera da pista 10 autorizado, via parte 3, parte 1 Índia, ponto de espera torre 18 nesse 195, ajuste na 014, bom voo. Gente, autorizado, parte 3, parte 1 Índia, ponto de espera no 0, chama 18, 95, azul, 4 na terminal, obrigado, manca lá, boa noite. Força aérea 2560, proteja. Puxe bem questionamento no parte 3, posição 4 Romeu. O azul 2774 aguarda, puxa. 2560, cotejando, não estou autorizado a pegar o azul 17, 2360, da parada 10, com curva direita após, árvore leste e lefa. Transição 5660, transponde, está pronto, estacionado. Transponde 5060. Corrigindo 5060, 5060. Correto, Corsair 2560, acionamento a critério. Para táxi, chame a torre 118 decimal 95. O ajuste agora no 014. Vai acionar, chama para o táxi. Área 250. 2560 para táxi, chama a torre 1895. Solo azul 2774. Puxa acionamento autorizado, chama táxi 2774. Gente, 2774. Fala agora 723. Alfa chamante daquilo, o Gol no 723. Solo chame a 6224. Autor... Aguarda táxi 6224, aguarda, puxa acionamento. Assim que o ATR da Azul livrar a retaguarda, autorizado, chama táxi. Ali, mantém pista no zero. Ali, manterão no zero, no 5001. Posição Salvador, boa noite, Azul 4959, pode espera. Azul 4959, após a rolagem do Embraer da companhia, ali mantém. Após a rolagem do Embraer da companhia, ali mantém, Azul 4959. Solo 33, libera a direita, solo no 211. 5001, livre decolagem, pistão no zero, vento 110 graus 79. Livre decolagem no zero, 5001. E o 5972, boa noite. Alfa Kilo 43, atenta ao sinalizador. Azul 2774 para o táxi, 53 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. Confirmando 53 a bordo? Afirmo. Autorizado táxi até a saída do pátio 3, azul 2774, aguarda a instrução. Até a saída do pátio 3, 2774. Controle Salvador, azul 4907, boa noite, informação alta. Azul 4107, controle Salvador. Tem identificação do separo nesse voo 060, via chegada à Mária, ajuste ouvindo aqui no 014. 060, ajuste no 014, via Mária, 407. Azul 5001, decola 35, controle no 208. No 208, uma boa, 5001. Para o caixa 23. Entendi. 001, contato radar na decolagem. Por favor, via da DAEL, trânsito Motiva, para mim, devolvo 360. Via DAEL, Motiva 360, azul 5001. 5, ajuste 10 no 4, boa viagem. Segue a via como número 2, o azul 2774. Taxa Xenero, 62241, Tsunamis, empresários, 40, não, Salvador, Petrolina, confirma alternado? Petrolina. Gente, 6224, livre táxi até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera Torre 1895, ajuste no 0 no 4. 1895, ajuste no 4. Controle Azul 5001, pode voar da Elda presente? Obrigado, direto Leda, Azul 5001. Direto Leda, obrigado. E o 5972, na escuta? Quem for entrar em contato com a gente, pediu pro seu avião manter a posição e aguardar um pouco, que o balizador tá fazendo o balizamento da aeronave da Gol na posição 2. Para o controle. Gol 1-0, informação alta. Voo 1098, controle Salvador. Tendo identificação de que havia chegado a mar para o nível de voo 050. Ajuste o altímetro 10 no bar. Via 0 comunicações. Voo 1868 está autorizado a final do procedimento LSX-10 de separa 2 e 1 pés, altímetro 10 no 4, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado, 1868. Controle Salvador, boa noite, azul 4959, decolou. 4959, boa noite, contato radar na decolagem, tudo para o nível de voo 140 na saída coral. 140 na coral, azul 4958. Azul 4107, desce para 3 no 3, altimetro 10 no 4, está livre da restrição vertical, em etapa. 3000, comunicações, livre da restrição vertical, em etapa, 4107. Zero 098, autorizado, ele é TAP. M224, não escuta? Afirmativo. E fala quando estiver pronto para decolagem. Quatro, a linha decola pistão no zero, vento 1.0.79. Salvador, boa noite, Força 02560 para o táxi. Força 02560, autorizar o táxi até a interseção do parte da autoridade, chame lá para ingresso. Vai dar certo a interseção, chamará para ingresso 2560. Poderia confirmar o POB 2560? 04 a bordo, alterna Anápolis, estamos com 4 horas. Gente. O azul 2774, ponto espera no zero. A Lima tem 2774. A Lima tem 2774. Azul 5001, no chama agora o centro Recife, 125.1, alterne 133.25. 251-3325, azul 500, uma boa. Decolou 42, controle no 208. 208, graças. Né? Controle Oceania 6224, decolou 37. Oceania 6224, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível 190. Avante, tá 190-6224. Livre decolagem, pistão 10, vento 10 graus 7 nós. Confirmando o azul 2774, livre decolagem 10. Na fila de Duna, pode descer até 2407. Azul 4107 agora na proa de Duna, pode descer 2000. Azul 4107, desça para 2000, pede, está autorizado a final do procedimento LF 7310, autorização 0 no quadro, reporte estabilizado, reduza a velocidade 2009. Reduzindo a velocidade, descendo 2000, autorizado o procedimento, reportar estabilizado 4107. ILS pista vista 1868. Tô no 868, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, uma boa noite, 1868. Azul 2774, decola aos 45, controle no 208. 1208, azul 2774, boa noite. No 1098. Controle Salvador, boa noite. O azul 2774 passa 1.100 na Coral. Faça contato radar na decolagem, suba para um voo 180 na saída da Coral. 180 na Coral, 2774. Vento 110 graus, 619. Livre pouso na 0, gol no 868. Controle autoriza o azul 2774 voar direto Coral. Exato, direto Coral, azul 2774. Direto Coral, grato. ILS 4107. 4107, chama agora a torre 118, décimo 9. 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 4107, ILS visual. 4107, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização 4107. Uno 868, solo 48, direito no 211. Direito 211. Alfa-Romeo, boa noite. Passarido 2224, informação Alfa. O 4107 baixou e travou? Ah, seu. Controle Salvador, passando do 2224. Sonão do integral 7. Teve pós, o 4107. Via chegar a marca, o nível 050, ajuste de altímetro no 014. No 014, guia descendo até o 050. Seria possível, senhor, voarmos ITAP ou Duna? Está breve ITAP, passarei 2224. ITAP, agradece, 2224. Sena 6224, autorizado pelo controle Aracaju, alta presença voar na Prodo Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363. 6224. Totalmente visual, agora no 09. Aéreo 2560, ali mantém a partir da interseção. Ali mantém a interseção do sistema. Sim, para o controle? Colo 098, está cruzando 2004, né? Totalmente visual.